Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. De todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira, 7 de julho. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Alberto Giovanetti. Passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. E ele, que os ouvira, respondeu-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os enfermos. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículo 12. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Francisco e a vocação à alegria de Padre Paulo. O Papa assina o prefácio do livro Meu Testamento, do Padre Paulo Dall'Olio, desaparecido na Síria desde 2013. Pietro Parolin, missão de Zuppi foi muito importante. Gestos humanitários levam à paz. Entrevista ao cardeal secretário de Estado. Índia, quando o Padre Swami cantava em sua prisão. Completados 2 anos do falecimento do sacerdote jesuíta injustamente preso por defender os últimos. Incitação ao ódio religioso alimenta a violência no estado indiano de Manipur. Em 2 meses, casas e vilarejos incendiados, saques e roubos e mais de 100 mortos. Nicarágua, 80 personalidades do mundo católico, da Espanha e de países da América Latina pedem a libertação do bispo de Matagalpa, Dom Rolando Álvares. Essas e outras notícias a partir de agora. E o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta sexta-feira, está apenas começando. E iniciamos com uma reportagem do nosso colega Silvonei José. Papa Francisco e a vocação à alegria de Padre Paulo. O Papa assina o prefácio do livro Meu Testamento, do Padre Paulo Dall'Olio, desaparecido na Síria desde 29 de julho de 2013. No volume, o jesuíta comenta a regra da comunidade monástica de Deir Marmoussa, por ele fundada. Francisco, é comovente reler hoje algumas passagens proféticas de um texto que tanto se assemelha a um testamento espiritual. Folheia-se com certa emoção as páginas deste livro em que Padre Paulo Dall'Olio comenta a regra da comunidade monástica de Deir Marmoussa, ou seja, narra as profundas intenções que o levaram a fazer renascer um antigo mosteiro siríaco do século VI, recuperando a grande tradição espiritual dos padres do deserto e, ao mesmo tempo, dando-lhe um novo sentido de testemunho do amor de Cristo no contexto árabe-muçulmano. Mar Musa al-Habash, São Moisés, o Abissínio, era a sua criatura, concebida com tanto amor. Essas conversas com seus confrades em torno do significado da regra nos transmitem uma grande paixão. Um espírito livre, escreve Francisco, que rejeita formalidades e frases de circunstância, às vezes extremas, como ele próprio reconhece, com uma dose de autoironia. Essas conversas revelam também a profundidade da sua visão, a fonte do seu empenho. Um mosteiro no deserto, explica com uma imagem sugestiva, é uma luz que se vê de longe. É uma paragem no caminho, uma peregrinação e estação. Para nós, é como o carvalho de Mamre, onde Deus se torna nosso hóspede e nós nos tornamos seus hóspedes. 10 anos se passaram desde que perdemos qualquer notícia do Padre Paulo. Com muita coragem, ele havia procurado no norte da Síria um contato com os sequestradores de 2 bispos, um sírio ortodoxo e outro grego ortodoxo, sequestrados algumas semanas antes. Depois, a escuridão. Aos seus familiares e aos seus amigos, escreve ainda Francisco, foi negado até mesmo o gesto de piedade de um corpo restituído, pelo qual chorar e dar um sepultamento digno. Não temos palavras para expressar essa dor e não temos como dar um nome e uma razão para o ódio de seus possíveis perseguidores. No entanto, sabemos o que ele não teria desejado fazer: culpar o Islã, enquanto tal, por seu misterioso e dramático desaparecimento. Renunciar àquele diálogo apaixonado no qual sempre acreditou, com o objetivo de redimir o Islã e os muçulmanos, como afirma um dos ditames de sua regra. Sobre esse ponto, o padre Paulo era muito claro. Não ignorava os problemas. Ouviu as histórias de sofrimento dos seus irmãos árabes cristãos, dos coptas, dos caldeus, dos maronitas, dos assírios. Mas sentia como vocação específica de seu agir e de sua comunidade monástica o caminho da fraternidade. Portanto, afirmava, seja qual for a situação e tendo em conta o pior que pode acontecer, permanece para com aqueles cristãos que são chamados por Deus o papel do amor para com todos os muçulmanos. Não se tratava de tática política, diz ainda Francisco, mas do olhar de um missionário que experimenta, antes de tudo em si mesmo, a força da misericórdia de Cristo. Um olhar não fundamentalista, mas leve, cheio daquela esperança que não desilude, porque repousa em Deus, sempre aberto ao sorriso. Por isso é comovente reler hoje algumas passagens proféticas de um texto que tanto se assemelha a um testamento espiritual. Em particular, quando o padre Paulo fala do dia da sua oferta derradeira por Jesus. Digo, a nossa vocação, no contexto muçulmano, deveria ser adornada por uma risada de alegria. E que seja um dia de alegria, se Deus quiser, o dia em que provaremos a última oferenda por Jesus. E peçamos esta graça, porque é uma graça que ninguém pode atribuir a si mesmo. Cardeal Parolin. Missão do Cardeal Zuppi foi muito importante. Gestos humanitários podem levar à paz. O cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, fala com o vaticanista Inácio Ingrau, do TG1 RAI, e reitera que não podemos nos resignar à deriva da guerra. Sobre a possível repatriação de crianças ucranianas deportadas para a Rússia, diz que se está tentando encontrar os vários mecanismos para implementá-la. Ele também pede a reforma da ONU e, sobre a questão da violência no Oriente Médio, exorta a reconstrução da confiança mútua como base para o reconhecimento de dois estados. Infelizmente, destaca Cardeal Parolin, passamos da Guerra Fria para a Terceira Guerra Mundial em pedaços, como o Papa Francisco gosta de repetir. Mas a guerra, evidentemente, de uma forma ou de outra, é sempre uma oposição entre pessoas, entre grupos, entre estados, entre continentes. E, portanto, hoje estamos vendo um ressurgimento de grupos opostos. Acredito que isso não é de hoje. Há algum tempo, estamos cientes dessas divisões, desses contrastes, dessas tensões na comunidade internacional, que depois também resultam em fenômenos trágicos, como conflitos e guerras. Acredito que não podemos absolutamente nos conformar com essa deriva. Falando sobre escalada nuclear, é um grande problema, disse. Atualmente, há 9 países que possuem armas nucleares. Parece-me que a tendência não é reduzir os arsenais nucleares, mas sim aumentá-los. E a tendência é que outros estados que atualmente não possuem armas nucleares passem a possuí-las para fins de defesa, a famosa dissuasão nuclear. A posição da Igreja é clara. A posição do Papa é clara. A posse e o uso de armas nucleares são imorais, porque significa a destruição do homem e a destruição do mundo. Falando ainda sobre a missão do Cardeal Zuppi em Kiev e Moscou. Foi uma missão muito importante. A missão em Moscou, continuou o Cardeal Pietro Parolin, fazia parte da iniciativa global proposta pelo Papa Francisco, que incluiu uma primeira etapa em Kiev e depois esse segundo momento em Moscou. Da parte de Zup, ela se concentrou sobretudo no lado humanitário, a troca de prisioneiros e a repatriação de crianças, e isso exigiu uma interlocução com Moscou. Eu diria que, nesse ponto, as coisas correram muito bem, no sentido de que o cardeal pôde ver Ushakov, o representante do presidente, e também a senhora Belova. De fato, houve dois encontros, o que significa que essa atenção, essa vontade e esse interesse da Santa Sé foram recebidos pelo lado russo. Agora será necessário encontrar mecanismos que tornem possível aumentar, aplicar essas conclusões. Sobre a possibilidade de ver essas crianças retornarem, disse que ainda não sabe, porque ainda não chegaram a essa fase. Uma tentativa está sendo feita agora para encontrar os vários mecanismos. Sobre a paz na Ucrânia, disse que a mesma terá que ser uma paz justa. Já repetimos isso várias vezes, continuou Cardeal Parolin. Portanto, essa paz terá que levar em conta esses princípios fundamentais que são como os pilares que sustentam a casa. Sem esses pilares, ou seja, verdade, justiça, liberdade e caridade, toda construção corre o risco de ser efêmera e de cair ao primeiro solavanco, às primeiras dificuldades. O Cardeal Parolin fala também da ONU, que precisa de uma reforma. É necessária uma reforma das Nações Unidas, destacou. Mas, como Santa Sé, sempre apoiamos a ONU. Os papas sempre demonstraram seu apoio, inclusive visitando concretamente a sede da ONU em Nova York. O que podemos imaginar, o que podemos sonhar, o que podemos desejar, continuou Cardeal, é realmente um fortalecimento da ONU e das organizações internacionais. Um fortalecimento do sentido de que todos os países membros saibam como agir em um espírito voltado para o bem comum da humanidade. É o conceito da família das nações. Portanto, uma ONU em que interesses específicos e particulares não prevaleçam, em que ideologias não prevaleçam. Uma ONU em que a dignidade de cada Estado seja respeitada, sem a prevalência de Estados mais fortes. Falando sobre a situação no Oriente Médio, novas tensões, o cardeal disse que, infelizmente, a situação passa por acelerações e pioras de tempos em tempos. A solução definitiva, o horizonte no qual devemos nos mover, é o do reconhecimento de dois estados. Essa é a solução para o problema das relações entre israelenses e palestinos. Para chegar à solução de dois estados, precisamos de um diálogo direto entre os dois estados, que hoje, até onde eu sei, não existe. Também porque a falta de confiança mútua, continua o cardeal Parolin, pois um diálogo só pode ser conduzido se houver um mínimo de confiança mútua. Agora, essa confiança foi destruída. Mas é um pouco como o gato mordendo o próprio rabo, porque se você não fizer alguns pequenos gestos, alguns gestos recíprocos, a confiança não será recuperada. O apelo, antes de tudo, é evitar o uso da violência. Falando ainda sobre os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, destaca a liberdade religiosa. Liberdade religiosa, que é um dos pilares dos direitos humanos. A Igreja, disse ainda o cardeal, sempre afirmou isso, porque toca a consciência e a parte mais íntima do homem. E isso se aplica a todos, também aos não-crentes. E hoje me parece que está em andamento uma tentativa de reduzir cada vez mais os espaços da liberdade religiosa. Vemos, por um lado, os contínuos ataques aos locais de culto e os contínuos gestos que minam a liberdade religiosa, as perseguições que existem no mundo. E, por outro lado, a tentativa de impedir que a fé e a moral tenham voz pública. Acredito que nesse aniversário, destacou o cardeal Parolin, todos os direitos humanos fundamentais devam ser recuperados, como estão na carta, que foi aprovada há 75 anos, e também deve ser dada atenção especial à questão da liberdade religiosa, que, como disse São João Paulo II, é o teste decisivo para o respeito a todos os outros direitos. Esta quarta-feira, 5 de julho, na Índia, completaram-se 2 anos da morte do padre Stan Swami, o jesuíta indiano que morreu aos 84 anos de idade depois de mais de 9 meses na prisão por ter sido falsamente acusado de terrorismo por suas atividades em apoio aos direitos dos povos tribais em Jharkhand. Entre as muitas lembranças do padre Stan, é muito significativo um relato de um de seus companheiros de prisão, Vernon Gonçalves, que também estava entre os ativistas presos na prisão de Talorra, em Mumbai, por causa do caso político Bhima Koregon, presente esta quarta-feira no site Indiano Scroll. Gonçalves se baseia em um verso escrito na prisão pelo padre Swami: "Mesmo em uma gaiola, um pássaro pode cantar." Ele o retomou para contar que, de fato, o jesuíta idoso cantava na prisão. E com esse gesto, ele resumiu toda a sua vida dedicada aos últimos. Pouco depois de entrar na prisão, escreve Gonçalves, Stan começou a cantar em um sentido literal. Ele estava alojado no hospital da prisão, um labirinto de pequenas celas e barracas. Naquele momento, outro acusado, no caso Bhima Koregon, o poeta Rao, estava em uma cela próxima. Seu estado era crítico devido a 2 anos de abandono na prisão e à Covid. Aaron Ferreira e eu tínhamos sido designados como seus assistentes e estávamos na mesma cela. Raon não conseguia fazer tudo sozinho e tinha que ser colocado numa cadeira de rodas. Stan, que parecia estar relativamente melhor na época, conseguia andar, embora fosse um pouco instável. Portanto, ele vinha regularmente ver Raul nos horários permitidos pelas regras da prisão. O horário após o chá das 15 horas era a hora da música. Stan vinha, sentava-se ao lado de Raul e cantava uma ou mais músicas. Seu repertório era vasto, lembra Gonçalves. Canções de luta de Jharkhand, como Ganu Chodob Naim, canções em Tamil, em sua língua materna. Canções de Paul Robeson e algumas em Kannada das lutas em Bangaluru e arredores, onde ele esteve nas décadas de 1970 e 1980. Sua voz era melíflua e forte. Cada música era apresentada por seu contexto, sua ligação pessoal com ela ou porque ele queria cantá-la naquele momento. Nós queríamos participar do coro. Imaginávamos nossas vozes ultrapassando as grades e os altos muros da prisão, alcançando povos e terras distantes. Cantar, acrescenta o companheiro de prisão, foi terapêutico para Raon. Ajudou em seus esforços para se recuperar dos estragos da doença e do maltratamento médico. Ele respondia com poemas. Aaron e eu, exaustos e sobrecarregados pela escuridão dos anos prolongados na prisão, nos sentíamos revigorados. Com vigor renovado, embarcávamos na árdua busca por precedentes judiciais e lógica jurisprudencial para enfrentar as falsificações e as mentiras em nosso caso. Gonçalves especifica que, ao cantar, o padre Stan estava realizando um ato expressamente proibido pelos regulamentos da prisão e, portanto, de alguma forma, se expondo. A regra 19, parágrafo 1º, normalmente é mantida inativa, explica ele, mas só é imposta de forma muito seletiva a determinados grupos e atividades que a administração carcerária visa. Ele cita um caso como exemplo: a briga de um prisioneiro nigeriano com um oficial por causa de um assunto pessoal em um canto da prisão levou à proibição total de hinos e orações nas manhãs de domingo em toda a prisão, estendida como uma ação punitiva em massa para todos os prisioneiros africanos, que são em sua maioria cristãos. Mas é justamente o canto, ao contrário, que une os prisioneiros nas prisões indianas. Apesar dos preconceitos dos oficiais que proíbem alguns cantos e promovem outros, observa Gonçalves, as canções dos prisioneiros coexistem em harmonia. A história da imensa variedade de canções na prisão seria uma história em si. Basta dizer que as celas lotadas à noite são o local de muitos mehfil, encontros artísticos, onde a alma reprimida e sofrida do prisioneiro encontra saída e expressão. Stan, um pássaro em uma gaiola ainda pode cantar, conclui o artigo. Os pássaros em uma gaiola continuam cantando e você, eu, todos nós, na prisão ou fora dela, cantaremos em coro. uma intensa oração e um amplo trabalho de conscientização sobre a situação em Manipur, um estado no nordeste da Índia que é palco de confrontos interétnicos, estão percorrendo as comunidades católicas na Índia. 2 meses após o início da violência, as comunidades de fiéis viveram em 2 de julho um dia especial de oração pelo povo sofrido de Manipur. O presidente da Conferência dos Bispos Católicos da Índia, Doendrius Tazat, arcebispo de Trichur, expressou, em nome da Igreja Indiana, profundo pesar pelo fato de que a violência e a instabilidade sem precedentes dominaram a região durante todos esses dias, enquanto os atos de violência e incêndios criminosos continuam sem cessar, particularmente nas áreas periféricas da região. Casas e vilarejos foram incendiados, saques e roubos continuam, locais de culto foram profanados e incendiados, e mais de 100 pessoas morreram. Mais de 50 mil pessoas estão desalojadas, desabrigadas e sofrendo em vários campos de ajuda e residências particulares. Muitas pessoas fugiram da capital, Imphal, e do estado para locais mais seguros, observa a mensagem dos bispos indianos, que conclamam os fiéis a dirigirem intenções especiais de paz e harmonia a Deus nas orações dos fiéis durante as missas e a organizarem uma hora de adoração em todas as paróquias para interceder pelo povo de Manipur. A Conferência Episcopal convida as comunidades a organizar procissões, vigílias de oração e manifestações pela paz em solidariedade ao povo de Manipur, a fim de aprofundar a conscientização das pessoas sobre a situação. Além disso, associações, movimentos e ONGs são incentivados a transmitir suas preocupações ao governo federal. Por outro lado, as comunidades católicas de todo o país são exortadas a acolher generosamente o povo de Manipur e a fornecer instalações educacionais e de acolhimento para estudantes migrantes, enquanto a Caritas Índia estabeleceu respostas e iniciativas de solidariedade para mais de 14 mil pessoas deslocadas. Diante de uma violência que vem ocorrendo há 2 meses, por que a surdez das instituições? Questiona o padre Jorge Mutolil, ex-provincial jesuíta de Kerala, agora o novo assistente regional jesuíta para o sul da Ásia, observando o vasto movimento da sociedade civil que está espalhando apelos e organizando manifestações em todo o país. Parece que a surdez é intencional. O clamor do povo em Manipur simplesmente não está sendo ouvido, enquanto a polarização e o fenômeno do comunitarismo exacerbam as feridas na sociedade. Ao longo dos anos, observa o jesuíta, particularmente no norte da Índia, o incitamento ao ódio tem enchido as mentes, não apenas durante as eleições, observando a disseminação de vídeos nas mídias sociais conclamando os hindus a pegar em armas para lutar contra cristãos e muçulmanos. Ninguém parece se importar com esse tipo de discurso, observa ainda o padre Jorge Mutolil. A organização paralimitar nacionalista hindu Rashtriya Swayam Sevak Sangh afirmou em um editorial que o derramamento de sangue em Manipur foi realizado com o apoio da igreja, tentando incitar o ódio religioso, denuncia o jesuíta, afirmando que a violência em Manipur é o resultado de anos de políticas que dividem. E reitera, as respostas inspiradas pela autêntica caridade cristã devem mascarar o incitamento ao ódio e à política divisionista. O discurso de ódio retrata os cristãos e os muçulmanos como os principais inimigos do povo indiano. Nesse contexto, em meio à surdez dos governantes e à impotência das comunidades locais, a saída é a oração acompanhada de ação, o que significa parar o incitamento ao ódio e denunciar a política de divisão realizada pelo partido governante. O Papa Francisco, concluiu o jesuíta, lembrou, de uma crise não se sai sozinho, é preciso correr riscos e dar as mãos. Mais de 80 personalidades do mundo católico da Espanha e de países latino-americanos, em sua maioria religiosos, teólogos e jornalistas, assinaram uma carta conjunta pedindo o fim da perseguição religiosa empreendida pelo regime de Daniel Ortega e Rosário Murillo contra a Igreja Católica na Nicarágua e a libertação do bispo Rolando Álvares. A comunidade cristã nicaragüense, lê-se, está experimentando hoje uma perseguição que não vem da defesa dogmática de ideias, mas de identificar e acompanhar os fracos e vulneráveis, ousando não apenas denunciar a injustiça, mas também nomear os injustos no estilo de Jesus. Perseguição por aqueles que afirmam trabalhar em nome do amor, da paz e do próprio Deus, que prenderam padres, mataram coroinhas, sitiaram seminaristas, expulsaram religiosas e levaram crentes e não crentes diante de juízes venais com falsas acusações e que mantiveram Dom Rolando Álvares em isolamento e detenção injusta por 335 dias. É a forte denúncia. Os signatários do documento elogiam a igreja nicaragüense por sua determinação em acompanhar a população em meio ao autoritarismo do regime de Ortega e denunciam os atos repressivos da família Ortega Murillo contra os bispos Silvio José Báez e Rolando Álvares, religiosos e religiosas expulsos ou impedidos de retornar ao país, sacerdotes cuja cidadania foi retirada e seminaristas que foram privados de sua formação sacerdotal. A carta continua: se quisermos ser fiéis ao caminho de Jesus, a denúncia constante de todas as violações dos direitos humanos na Nicarágua e em outras partes do mundo também deve implicar um amor efetivo que se concretize no acolhimento humanitário das centenas de milhares de migrantes que deixaram o país, no acompanhamento dos mais de 300 apátridas, exilados e desnacionalizados pelo regime, e na exigência contínua e incessante da libertação de Dom Rolando Álvares, na salvaguarda de seu direito de permanecer em seu país e na libertação dos mais de 50 prisioneiros políticos ainda detidos. Assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta sexta-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia e a você desejando um bom final de semana. Prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se assim o Divino Mestre nos permitir, para mais um programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!